do monte quando vai à vila. A mulher do monte quando vai à vila. Leva a cesta de ovos e a galinha em cima. Leva a cesta de ovos e a galinha em cima. Ao passar na ponte caiu a cestinha. Ao passar na ponte caiu a cestinha. Quebraram-se os ovos, fugiu a galinha. Quebraram-se os ovos, fugiu a galinha. Chegando à cidade, pira, pira, pora. Chegando à cidade, pira, pira, pora. Mas ela chamava, mas ela ia embora. Mas ela chamava, mas ela ia embora. Vamos lá, garotada! Todo mundo bem alto! A mulher do monte, quando vai à vila. Mulher do monte, quando vai à vila, leva a cesta de ovos e a galinha em cima. Leva a cesta de ovos e a galinha em cima. Ao passar na ponte, caiu a cestinha. Ao passar na ponte, caiu a cestinha. Quebraram-se os ovos, fugiu a galinha. Quebraram-se os ovos, fugiu a galinha. Chegando à cidade, pira, pira, pora. Chegando à cidade, pira, pira, pora. Mas ela chamava, mas ela ia embora. Mas ela chamava, mas ela ia embora.